Então tá, junta o sentimento, vamos ver quanto dá. Divide o sofrimento pra quem sabe igualar. Se é hora da revanche, é necessário tomar. Os boys sentou na mesa e nem chamou para o chá. Sempre me explorou e acumulou pra gastar. Desceu pra Bertioga pro seu rabo salgar. Enquanto sua filha, minha mãe vai cuidar. Primeiro de janeiro e o arrombado vai dar. De branco por fora, pronto para saudar as dívidas com o pobre, com a mãe e manjar. Mal sabia ele, do outro lado nós tá. Imensidão de preto, pronto para cobrar. Do mar, as gotas do mar, naufrágio, a revolta. O gosto é salgado, é sabor de derrota. Tempera o rancor, mistura de dor. Venceu o opressor, deu outro sabor. Pois a menina cresceu sem saber que era mar, sem saber que era seu, um pedaço do mar. Não soube lavar pra purificar, nem oferendar, e remanjar. E veste essa coroa que é esse seu manto, mas nunca desceu as curvas de Santos. Não foi pra você o sabor Réveillon, não foi pra você saber que era bom. Tem sentimento na alma que o Senhor não comprou. Ela é gilete que corta, é carne que sangra, é bomba caseira feita em Ruanda. Ela é mandinga de preto em terreno malê. Ela é flechada na testa que o racista nem vê. E como hoje é ímpar, é amanhã vai ser passe pra iluminar. E na o vapor e faz o tempo parar. Tem a vingança no brilho e o brilho no olhar. É uma questão de chegar. Rasgar, rever e rever.